obcecada, coração acelerado, reflexo no espelho, homem desesperado, mais um drogado a noite inteira alucinado, maltrapilho abandonado, vivendo isolado, se é que podia chamar isso de viver, vegetava sem ver minha filha crescer. O amanhecer do dia me incomodava, todo sujo, nem me arrumava, eu nem me preocupava comigo. A maior parte do meu tempo vivia escondido, porradão de 10, de 5, de 3. De dia trabalhava, à noite só mais um freguês. Dinheiro evaporava, débito no banco, a maior parte do salário virava pó branco. Constantemente minha patroa reclamava que eu cheirava todo dia e há tempos não mamava. Se esforçava, queria me ajudar, me jurava de abandono se eu não conseguisse mudar e voltasse a ser o chefe de família, dar atenção minha mulher, carinho a minha filha, a mesma que humilhei no dia que eu cheguei, pancado e peguei seu quadro e quebrei. Outra vez que eu alarmei a favela, acho que sujei o nome dela. Dei mole, me tornei um cara infeliz. Meu raciocínio todavia via meu nariz. Não pensei em quem estava ao meu redor. Transformei meus familiares em reféns do pó. Viciado comecei ainda de menor, junto com os amigos e fiquei simplesmente só. Me entorpeci e me sentia mais potente. Depois sem potência, em decadência, virei dependente. Minha sogra levou meu nome pra igreja. Eu ficava no bar com conhaque e com cerveja. Eu tive a chance de uma vida normal. Com os amigos penetrei no caminho do mal. Desespero na cara, fila cheia. O sangue envenenado corria em minha veia. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Minha mulher não merecia. Aliás, ninguém merece um cara como eu que do mundo se esquece. Entristece quem quer ver seu bem. Quando eu tava transformado eu não pensava em ninguém. Assim seguia, insistia a semana inteira. Minha moral foi reduzida a poeira. Geladeira, bicicleta, televisão, tudo pro nariz acompanhado de uma depressão. De que forma ser homem de verdade, deixando meus parentes passarem por necessidades. Sem vaidade, grilado na mesa de bar, cercado de mocinha querendo tecar. Sem pagar, tá ligado que isso compromete. Cafungar sem din-din custa um boquete. Putaria, sexo grupal, fazendo sem vontade pra manter a minha pose de mal. Na real, cada dia mais sem graça. Foi numa dessas que eu levei gonorreia pra casa. Minha mulher gritava, como gritava, eu me controlava. Não tinha nem palavras, derrota, onde meu rio deságua. A raiva passa, fica só a mágoa. A vida corre e a ferida continuava aberta. Acordada a noite inteira com a mente sempre alerta. Endividada até o pescoço, vagando só no osso. Perdi minha fama de bom moço, família foi embora depois do meu juízo. Só não perdi o meu vício, que sacrifício, que sacrilégio, sem privilégio. Tentei parar, bastava um copo de cerveja pra eu voltar e me entregar que nem brinquedo na mão do palhaço. Por causa disso eu já vi gente levar um balaço no meio da lata, que violento. Minha pipa tá sem vento, sofrendo o mal relento, morrendo. Se eu perdesse meu emprego ia ficar pior. Perdi a hora todo dia por causa do pó. Prometi várias vezes que ia parar, mas tinha alguma coisa mais forte que vinha me buscar. Me sufocava, me ensurdecia, me cegava, me acabava, me enlouquecia. Envelhecido no quarto escuro sem futuro, minha cadeira sem muro. Meu rosto traz as marcas da noite mal dormida, junto com as marcas das porradas que eu levei da vida. Processo de descida, passagem só de ida, sem força pra montar a base que foi destruída. Sem valor, sem carinho, sem amor, ser mais fraco que o vício me fazia sentir mais dor. Não vejo rosto, não reconheço ninguém. Na multidão ouço uma voz dizendo amém. Era uma senhora de saia comprida, dizendo que o onipotente tinha planos pra minha vida. Me apontando, foi se aproximando, eu gelei. Levou a mão até minha testa, ajoelhei. Falou que a solução dos meus problemas era Jesus. A partir desse momento eu comecei a ver uma luz. Tive esperança, fiquei otimista de ser um homem livre e virar artista. Terça, quarta e sexta, culto na igreja. Na primeira fila tava eu pedindo mais firmeza, mais certeza, mais distância do abismo. A luta era constante contra a força do meu organismo. Me tonteava, me deixava em alucinação. Os irmãos dizendo que aquilo era parte da aprovação. O inimigo me queria novamente escravizar minha matéria e dominar minha mente. Fui medicado, fui internado, conversando com as paredes numa clínica de viciado. Amarrado, injeção todo dia, quem fugia apanhava e tomava banho de água fria. No dia a dia lá se foi um mês sem cheirar. Fui visitado por um grupo chamado N.A. Narcóticos Anônimos alugaram ônibus pra levar um grupo de pessoas como eu pra ver outros irmãos que eles ajudaram a vencer. Me apeguei a Cristo e fiz por merecer. Aquilo me afastava do círculo vicioso, preenchendo cada vez mais o meu tempo ocioso. Entreguei meu coração ao poderoso no meu dia de batismo. Deixei meu pai muito orgulhoso, de cara limpa, protestante e consciente, podendo receber alcunha de estar codependente. Eu que pensei que minha vida estava morta, agora eu sei que Deus escreve certo por linhas tortas. Ter de volta minha família ao meu lado, a mutação da minha vida me deixou maravilhado. As reuniões com o N.A. foram importantes, as ruas convidavam minha carne a todo instante. Parte do meu corpo ainda está contaminado, mas passa a impressão de totalmente recuperado. Bem arrumado, recuperei meu laço. Hoje a arma que eu carrego é Bíblia embaixo do braço. Fortalecer a corrente dos salvos ou enfraquecer a corrente dos fracos. Não me envergonho da minha história, dou o testemunho na igreja e dou palestra na escola. Toco minha bola como se fosse o começo. Tive outra chance mesmo sem saber se eu mereço. Favela que eu entrava e ficava pancadão, hoje eu entro pra fazer a corrente de libertação. Sem atenção, essa é minha missão, convencer outras pessoas a aceitarem a salvação. Glória a Deus, aleluia, na paz do Senhor, prego a palavra do Altíssimo que é o Salvador. Amor, louvor, fé, esperança, puro como o sorriso de uma criança, com a liberdade no meu punho. Meu nome não importa, esse foi meu testemunho.